a song about Governor Jerry Brown. Soon I will be president. Out of power will soon go away. I will be sure one day I will command all of you. It takes a meditating school. It takes a meditating school. California, over all us. California, over all us. Over all us. California, over all us. The fascists will control you, 100% natural. You will charm for the master race, always wear a happy face. Make your eyes can't happen here, if the one wide horse is here. And if you don't come back, you stay, I'll outdoor you a day. California, over Alice, California, over Alice, California, over Alice, California. Now it is 1984. Knock, knock at your front door. It's the suede denim secret police. They have come for your uncle niece. Come quietly to the camp. You disguise as a trusting lamb. To worry it's in the shower. For your toes is a 55 day. And it's all in there. The potato's already had. You're a crazy little fly. You mess with President Brown. And you mess with President Brown. California, over all us. California, over all us. Over all us. California, over all us. Gravando um disco que vai sair fim de maio, mais tardar, começo de junho. E tem uma das músicas que tem tido uma participação super legal da plateia. Então, a gente resolveu gravar essa música ao vivo. Vamos tocá-la 3 vezes hoje. A música chama-se Independente Futebol Clube. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu não sou seu. Eu não sou de ninguém. Você é minha, eu não tenho ninguém. Nós somos meus, defendendo futebol também. Você não manda em mim, eu não mando em você. Eu só faço o que eu quero, você só faz o que quer. Nós somos meus, defendendo futebol também. Se a gente tá assim, correndo com a minha. Independente futebol, poder. Se a gente tá correndo com a minha porque a gente quer. Se não quiser, todo bebê. Independente futebol, poder. Eu não sou seu. Som. Liga o som aí pra nós. Lá, cara. Som. Ó, agora nesse momento lucidez para os loucos. Vamos ler uma frase. Jack Kerouac. Meu amigo. Boa, a frase é assim, ó. Aqui estão os loucos, os desajustados, os rebeldes, os encrenqueiros, os que fogem ao padrão, aqueles que veem as coisas de um jeito diferente. Eles não se adaptam às regras, nem respeitam o status quo. Você pode criá-lo ou achá-los desagradáveis, glorificá-los ou desprezá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas. Eles empurram adiante a raça humana. E enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como gênios. Porque as pessoas que são loucas o bastante para pensarem que podem mudar o mundo são as únicas que realmente podem fazê-lo. Frisando a última frase, porque as pessoas que são loucas o bastante para pensar que podem mudar o mundo são as únicas que realmente podem fazê-lo. Frasezinha trazida aqui, ó, pelo nosso amigo On the Man in the World, o homem na estrada, Solo, I'm a soloist on a solo list. All my pepper on a floppy disk. Inca, bottle of ink. So for Belgium, drawn up on the faults I think. The militant poet in once again. Check it. Instead of like the deck of cards, they're sending us to early grace from all the diamonds. They'll use a pair of clubs to beat the spades. With poetry, I paint the pictures that hit more like the murals that fit. Don't turn away, get in front of it. Brother, did you forget your name? Did you lose it on the wall playing tic-tac-toe? Yo, check the diagonal. Three brothers going, come on. Doesn't that make it three in a row? Para exclusão em um aparelho. Três níveis. Exclusão digital do caráter unilateral da prática televisiva. As leis de telecomunicação. As leis de telecomunicação. As leis de telecomunicação. A maioria, o acesso de suas. A maioria, o acesso de suas. Exclusão tecnológica do conhecimento. Artigo 5º. A livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. A lei de radiodifusão contradiz, portanto, a Constituição, de modo que, sendo acusada de inconstitucional, não é obedecida quem pratica rádio e TV livre. We'll be right back.

We knew it all along. fool again. Don't get fooled again. No, no. desisto dessa vida louca. Tive vontade sim de dar um tiro na cabeça. Ainda bem que eu não desisto dessa vida louca. Tive vontade sim de dar um tiro na cabeça. Ainda bem que eu não desisto dessa vida louca. Tive vontade sim de dar. Oh Lord, keep your hand on that plow, hold on. Lord, oh Lord, keep your hand on that plow, hold on. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on that plow, hold on.